Mega Hobby absoluta que cê é cheiro de pira. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de pira. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de pira. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de pira. Eu tenho certeza absoluta. Bandida, bandida, bandida. Tu faz o seguinte. Bandida, bandida, aí tu vai olhar pra tua inimiga, tu vai afrontar ela agora. Bandida, bandida. Começa a afrontar ela, chama ela, chama. Bandida, bandida, bandida. Aí ela disse que era bandida. Bandida, bandida, bandida, bandida, bandida. Eu mandei viver. Bandida, bandida, bandida. Eu não tô perdoando, pode ser umas novinha, pode ser umas novinha. Manda vir que a gente bota na fita, vai. Pode ser umas novinha, eu vou botar na fita, eu vou botar na fita, eu vou botar na fita, eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Pausão. Botar na fita, eu vou botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, Bora, Gil Freitas! Tá comigo? Tá com performático! Bora, Helk! É Chopitel, Tereotel, é Chopitel, Tereotel, é Chopitel, Tereotel, é Chopitel, Tereotel, é doido, doida, vai! É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. O gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando. Vai, gordinho! O gordinho tá tocando! Bora, gordinho! Tá tocando, o gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando. O gordinho tá tocando! O gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando. Mastigado de balinha e muito mal de lança. Bandido não dança, bandido balança, vai! Bandido não dança, bandido balança. Rabiscando no passinho e joga isca pra piranha. Bandido não dança, bandido balança. Te trocada na cintura, roça nela que ela... Bora lembrar um pouquinho, bora! Bandido balança. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai. E aí, Paqui? Bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai. Agora, menino! Bebendo, vai bebendo. Sério da série. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Meu parceiro RD, vai bebendo. Do Passat, bebendo, vai. Tá dando laçada, bora RD. Vai bebendo, segura. Vai fumando. Fumando e bebendo. Bebendo e fumando. Fumando e bebendo. Vai. Bebendo e fumando. Vai. Fumando e bebendo. Do parceiro, vai. Fumando e bebendo. Bebendo e fumando. Tô muito louco de uísque, tô muito louco de uísque, tô muito louco de uísque, tô muito louco de uísque, tô muito louco de uísque, tô muito louco de uísque, tá chegando o novo hobby de engraçado, tô muito louco de uísque, ele espetacular, tô muito louco de uísque, tô muito louco de uísque, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, pra tremer, treme, treme, treme, pra tremer, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, começa a tremer, bobina, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, chegando o novo Robert. Treme, treme, treme. Olha ele espetacular. Tatuado, cara de bandido. Ai, Deus! O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. E aí, Cardinha? Cicatriz. E aí, Parque? Cadeia. É nóis! Ela tatuado, cara de bandido. Então vai, quer imaginar? Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer. Tu quer, Larinha? Ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostar, ela quer o seu gostar, ela quer. Que tu quer, Jack Paula? Ela quer o seu gostar, mas ela quer. Mas ela quer o seu envolvimento, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostar, ela quer o seu gostar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Fala, Mel! DJ Lohan que tá tocando. Rodobão! Fuga, fuga! Vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido. É por isso que eu digo Ronaldão é moleque doido. Moleque doido, vai moleque doido. Aê! Na batida dos gordinhos! E agora? Alô, novinha! Novinha, vem! Me chama que ela vem, me chama que ela vem! Vem! Toma então! Caqueado! 1, 2, 3, 4! Vai! Galera do camarote! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada! Quem é Rob? Quem é Rob? Quem é Rob? Vai pro Rob! Quem é Rob? E toma. Eletrizante, toca aquela, toca aquela. Pra lembrar. Lembrei e não deu pra esquecer. Momentos inesquecíveis que passamos, você e eu. Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você, minha paixão. Amor, vem comigo. Rapaz, eu vou sair. Quem for ver a guarda do Rob vai começar a lembrar. E um novo mega Rob. Um tempo muito top. Ficar com você. Help me. Um novo mega Rob, só você vai se apaixonar. Eu... É pra lembrar. Quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, e vai botando, e vai botando, e vai botando, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, é o que? Tu segura ela, tu prepara, tu põe ela daquela posição, aí tu põe daquele jeito. Ó, ó. Soquinho, vamo! Bota já já! Olha a perereca, olha a perereca! Vamos ver aqui a Juninho, Juninho! Pressão! Tá na pressão! caqueado. Só no caqueado. Osso, mano. Só no caqueado. Osso, mano. Treme. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. É pra tremer. Treme, treme, treme, treme, treme. Pra quem viveu essa época aí. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Do caqueado, Bob. Do caqueado, do caqueado dos gordinhos. Eu quero ver se tu lembra agora. Vai, Potter. No tempo do Gabiru. No tempo do Corujão. Do Bombá. Vai, vai, vai, maninho, vai, vai, vai, Juninho, Juninho. Adriane Moraes. Tá domingo já, Moraes, lembra, né? E aí, Tico? Cobiçado e o Fabinho Ferrari ao lado. Muito amor. Eu sempre. E aí, mochila? E meu corpo. Rock doido. Comprando. Ao lado, nosso blogueiro. O Davizinho. Não sempre. E o Potter. Rapaz, o Potter lembra de tanto ex. Sempre treinei meu corpo. Ele até esquece nessas horas. De olhares sedutores. Mas veio você. O meu parceiro Léo. Boa, Léo. Mas veio você pra me enganar. Bora, Hélio. Da CL. Bora, RD. Agora você é Rob, RD. Vou escrever. Repórter. Pelo que vou fazer. Bora ver se tu lembra então. Tudo bem, se conquistar. Ah é? Então toma. Toma. Toma. Toma, Ninho. Sai. O bolo do caqueado, caqueado, caqueado. Um pezinho vai na frente e o outro vai atrás. Um pezinho vai na frente e o outro vai atrás. Vai, vai. Muito mais emoção. Meu amor, preciso saber onde está você, que não tá aqui pra gente se amar. Renatinho, o maluquinho e toda a comitiva comandando aqui pela retaguarda. A minha TV. Preciso de você. Na época que a bombou era lançamento. Perto de mim. Vai, vai! Faço qualquer coisa pra ouvir. Bora, Jaque. Fazer. Bora, Tati. Homem. Patrick e Merecer, tamo juntos. Me telefone. Do que vale procurar? Adriana. E Rafaela. Se você. Bora, Adriana. Me responde. Tamo junto. E se esconde. É desilusão. O que tô. Jaque de Jubernada. Vai me perder. E seu filho te amou. A polícia me levou. Pele do hambúrguer. E alguém frente ao fecha novo hobby. Não, no teu prédio. Meu céu era fixação. Foi uma declaração que eu fiz para você, amor. Um coração. Mas sem dúvidas, quem participou dessa época aqui sabe que o bagulho era muito louco. A rivalidade era grande. E essa música, o bagulho doidava aqui, ó. Te liga só, te liga só. Rodeado de bandida. Tu tá com o cara que tá de fuga, meu irmão. Queria. Bora, Helder. Quem diria? Quem diria? Eu de Camaro de... Falando em fuga. Queria. Eu lembro do Ronaldão. Sem simpatia, nosso bonde é correria. logo o Xandão. É de lei botar na mão, porque ela quis. Nutella do Robi. Mas cabe Bela Gás, Wagner. Curto, não resiste, eu tenho surto. Bela Gás. Essa gata vi. Nutelão. Bala de prata, o som de Abaitetuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, as baletes que. O Bruno. Aqui. Sou lindo. O Danilo. Sou da... A Dani. Prima. Tomate grandão. Jeito, moleque. Minha melhor Tita Cardoso. Que chega rouba na cena. Qualquer... E aí, bora! E a balete não esquenta. Tá todo mundo aí. Balete no clima. Vira GDC. Linda sensual do jeito que os moleque vira. E a Emily. Que chega rouba na cena. A cocada tá de olho. Tudo show do rolê. Não esquenta. Como vou te esquecer? Se tudo me lembrar você. Amor. Sabe o Matheus Menezes, Erlano DVD e as primeiras dama ao lado. Hoje tamo juntos. Ainda escuto essa galera. É Robin na vida. Que sou meu. Um amor tão puro. Bob da coxinha. Será que se Alex do lanche. Ó, que doido hoje. Um ar e eu respiro. Poro, meu parceiro Ian, não te esconde, Ian. E aí, Bruno, bora, Danilo. Bora, Dergaia. Até meio-dia hoje. Senti vontade de viver. O maluquinho, o Biag, o Scooby. Imagina até o Rodrigo, o cara de frango, tá comigo. Tão lindo. O Bob da coxinha e o Samir. Mas o Samir tá demais hoje. Vou ter uma conversa com ele, Samir. Bora, Samir do Rabibi. Talvez você já saiba. Bruno GDC. Tudo... Bora, sequência, Bruno. Alguns momentos vale, Bruno. Nossos estão dentro de mim. Parque é põe na fita, mano. Tô eu em mim. Tá ligado, mauzão. Nada que sinto aqui, eu não aguento. E aí, Parque? Que acabou. Aquele sentimento. Bora, Celo. Ô, bigode. Que momento. Tá com a gente, Raíssa. Nada. Um abraço pra você, Raíssa. Nossa história. Ó, que doido hoje. Me também confesso que sinto em mim, baby. Só na fita, por aí. E me falou. Ainda tem o seu nome. É Bob! Também tenho seu nome em mim. Escrito numa tatu. Hoje a Rafaela veio, né, Rafaela? Ainda é nóis! Junto está seu nome ao meu. Ainda tenho seu nome em mim. Também tenho seu nome em mim. Escrito numa tatu. E Adriane! Um abraço pra você, Adriane! Tamo junto! Junto está seu. Já tá, Bob? Em junho, lançamento do novo Hobby. E a gente vai lançar a nossa nova aparelhagem. No tempo muito top. Na época da quadra junina. Eu não sei qual é o estado de porre que vocês estão. Mas bora começar a dançar, bora começar aí. Fazer valer a pena a festa, quem sabe vai. Bora, bora, Marcelinho. Tu ainda lembra, Marcelinho, época de quadrilha? Tem quase 70 anos já, velho. Lá vem, lá vem, lá vem. Vai. Eu não boto fé. Olha quem chegou, minha amiga Nara. E aí, Nara, como é que é, Nara? Eu fiz uma fogueirinha. Tudo é companhia da Ronaldinha. Ei, mulher. O conta do terreiro. Seu brother Q7. O barro. Vem Q7. Vem que tá comandando tudo hoje. A madrugada já chegou o que eu queria. Foi a dar e manda a sorte da beleza que existia. É! Pera lá, o vou cantar de alegria. Bora, Rony. É nóis. O amor já me dizia. Que prazer, remesso. E arraiou. Recebi você hoje no hobby, viu, Rony? Minha sereia. Enara. É um beijo, amor. Me arraiou. Conizinho, viu? Treta não é um amor. A Ronaldinha chegou fazendo a miss. Essa de gaçada. Ariane Moraes, tá na área. Escute o que eu te acho. Vai dançando! Cadê a Lupita? No verde novo, verde novo. A Lupita parece a gerente alegria, da Prelisa. Tá sempre ao lado. Glória viva do Maracatu. O povo canta. Bora, meu Ubê! É bom! É semideus! Ele e sua loura! Viva a magia, viva do maracatu! É semideus! É seminu! Viva a magia, viva do maracatu! Estrela candente, cara! O meu vacino Tico da Pedreira! Estrela candente! Adriane Moraes! Claro! Fabinho! Abelha rainha! Laís! Minha faz o é. A noite é dona lua, clareia o bordel! Vaga vagueia, vagabundo, vagalume, sara sereia, assim na cena de ciúme. É madrugada, é pé na estrada. Quem gosta dessa sequência aí? Preto, é a Nara Bandida. Nada, é muito bom. Ela é miss. Nada, é o Radiradinha vivendo a rebolada. Trova pro bicho, traça a trompa, tempestade. Ronaldão! Mas pólvora! E está escrito, estrelado na palma da minha mão. Trova do bisco, traça a trompa, tempestade do trovão. O meu destino está escrito, está eletrizante na palma da minha mão. Não para, filho, vai! O eletrizante do Pará. Alô, tá gravando, segura! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, deixa no batidão, deixa no batidão, bora eletrizante, deixa no batidão, vai! O Robin invade o Coliseu. Se é assim, tanto faz. Não é o final, a gente dá certo. Te fiz mil apelos, você nem... Olha o mochila. Oh, seu orgulho. Olha o olhar sexy dele. Acabar com tudo. Eu só quero te falar. Rebatinho, maluquinho. Meu corpo sente a... É nóis. A com seu corpo. Segura meu Uber agora. Se abre mão de um grande amor. Eu sinto que ainda te... É Ronaldo. Neguinho. Tu gosta, garoto? E aí, Neguinho? Sei que é tão difícil, mas vou mudar. Meu bem, não desista de me amar. Parceiro Helk, meu amor. Olha a sequência, garoto. Prepara que daqui a gente vai todo mundo lá pro parque, garoto. Você pra mim. Olha só, gente, sem gelo, tá bom? Vai pegar aqui. Tá pensando no cara aqui, viu, gente? Rock doido. Bora, Scooby. Um abraço, Scooby. Tico da Pedreira, segura a sequência, garoto! Você, Adriane Moraes, Fabinho Ferrari, bora mochila, o Davizinho, o Jonas, Adriano Parque, bora Ponte, bora Letícia, tá aqui comigo! Eu não sei por que se esconde para... Haja ressaca hoje, Letícia! Demais, meu coração... O meu parceiro Hélio! Alô, Hélio da série! Se esconde para de fugir... Tá no show! Demais, meu coração... Não me deixe nessa solidão. Hélio, tu tá laçando tudo, tá? Agora ele é hobby. Vai pra cima, Hélio. Dá-lhe uma laçada. Dá-lhe, meu hobby. Marquinhos. Aqui no hobby! Eu sou bigode! Aí, Sá! Vocês sabem que vocês são considerados, né, maninho? É céu! As meninas! O da mão da cara! Na fita! Renan Doideira, o Lucão, o William Bittencourt, o Wesley Silva, toda a galera, tamo junto, viu? Isso não são versos tristes, são garranchos de palavras de um coração cansado. Essa sequência, Ronaldinho vai lembrando aquele primeiro ex. Num instante acabou tudo, cada um foi pro seu lado. Te contar. Só as lágrimas que teimam enrolar. E é o show do Ruby! Eu me entrego em delírios de querer. E aí, Brindina? Vida continua. É nóis. Tô tentando te esquecer. Ah, ah, a saudade aperta o peito. Um pouco viçosa. E é que eu não lembre de nós. E o Paulinho? Ah, Paulinho tá amando, Helk. Tava tudo pra você compreender. Bora, Rony! Faz sentido sem você. E aí, Mamute? Ah, começa aqui, Mamute! Prega a barreira, tem muita coisa boa. E a gente vai tocando. Toma na batida. Toma, solta o batido, letras, a gente vai. Alô, DJ. Alô, DJ. O show vai começar. Já começou! Mix. Yes! The rhythm, the rebel. Without a pause, I'm lowering my level. Vamos, poderosas! We you never been a man. As poderosas do hobby! It's time to get deep. The enemy telling you to hear it. They praise the music, it's time to play the lyrics. Some say no to the album, the show. But watch the sound, I made a year ago. Me senti não sofrer mais. Posso esquecer. Você Jabá, é nóis, Jabá. Você é Robin. Descobri que seu amor foi ilusão. Olha a situação, tá bom. Quantos eu rasguei, suas mensagens apaguei. Então toma mais uma agora. Segura, segura. Matheus Menezes gosta. O Zé Pequeno, o Angílio, o Guira, o Yuri, o Ajaxi, a Bíblia Fantasminha da Gruminha, o Zé Pequeno. Esse pequeno é considerado. Amor, tudo que eu quero. E aí, Zé Pequeno? É te dar um beijo. Ele é a Raíssa, tamo junto. Colar a minha boca na tua. Considerado, é nóis. Amor, tudo que eu quero. Cadê esse cara? Cadê esse cara? É te dar um beijo. Colar a minha boca. A boca morote. E te no fundão. Amor, vem cá. Quero ficar com você. Não te esconde que eu te acho, garoto. Amor, vamos dançar. Tamo junto. Valeu. Amor, vem cá. Quero ficar com você. E aí, Netinho, né, GDK? Dia é festa, amor. Até seis. Vamos dançar pra valer. Toma na barquete, toma, toma. Família Saúde e a família Força. E aí, família, tamo juntos. Um abraço aqui no teu bode, Andrizante. Bora lembrar. DJ Handley, DJ Marcos, um abraço pra você, Handley. Tamo junto, sabe? O Prendira e o Celo GDG. E aí, Júnior? Bruna? É su. A Mari? É su. É formação de quadrilha. Demais. Banda Tecnoesia. Eu quero mais um pouquinho de pressão. É GDG, é GDG. Galera do Guapá, galera do Guapá. É GDG, é GDG. Galera do Guapá. E aí, Celo? Não quero me peso hoje na área. Alô, Célio, alô, Hélio, o da CL. É tudo dojo, maninho. Rainha tirando pé lá e pra cá. Rainha tirando pé lá e pra cá. Essa vai para o DJ. É Bruno GDC, como é que é, Bruno? Hitmé, hitmé, hitmé, hitmé. Hitmé, hitmé, hitmé, hitmé, hitmé, hitmé, hitmé, hitmé, hitmé, hitmé, hitmé, hitmé, hitmé, hitmé, agora, hitmé. Vai começar e doidar de novo. E doida. Freia, freia, acelera! É pra endoidar com Carolina, pra endoidar com o Ruby Boy. Agora eu quero ver. Stephanie Lucas, Nutella, o Wagner. Quem é diva, usa Stephanie Lucas. Vai! Cadê o menino? Cadê o menino? É Taylor! Cadê o menino? Cadê o menino? DJ Big tá tocando e a galera tá valor. Sua nova performance, ele faz o show. Eu não quero nem saber, eu vou é perguntar. Cadê o DJ Vini? Ele nada de cheio. Toma, toma. Mas ela quer o seu fofeiro, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gosseiro, ela quer o seu gosseiro. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Planejei um assalto pico, planejei um assalto forte. Mais valioso que ouro, mais valioso que nota nossa tropa. É o seu conceito de xoxota nossa tropa. É o seu conceito de xoxota nossa tropa. É o seu conceito de xoxota nossa tropa. É o seu conceito de xoxota. Apaga! Tá ali! liberado, rock doido. Põe na conta do eletrizante aí. Chave, mete ficha, pega, Romaldina, mete ficha, e pega a chave, mete ficha, pega, alô Hélio da CL, pega a chave, mete ficha, e quarta-feira, e mete ficha, e Coliseu, chave, mete ficha, vem vindo Tom, chave, mete, eletrizante, comissário, Jefferson, chave, mete, e o Sassá, o Moral, chave, e Clausina, galera do Passat, pega, lá no Coliseu, quarta-feira, ficha, pega a chave, prepara, Netinho, quarta tem hoje no, chave, mete ficha, mais pólvora, mais pólvora, mais pólvora, mais pólvora. Eu quero ver o fiel, mais pólvora, e o Netinho agora, vai, mais pólvora. O detalhe, Renara, eu vou vestir de guarda de trânsito, porra. Hoje não. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Também. As novinhas. A Tayla Rai. Oh, bela, a Nani. Me adora. E aí, Karina Lobato? Vem embora, que hoje. Vieira Design. Só vou sentar com força, mas eu vou sentar com força, mas o rei. O rei. Vieira Design. Coloca o cara no telão aí. Eu sou o homem do bronze. Eu tenho uma moto e as novinhas me. E aí, Ian? Tenho uma moto e as novinhas. Tamo junto, Ian. Adoro e as novinhas me adoro e as novinhas. Chegou pisado? E as novinhas me adoro e as. Ruane dos stories. Pega a gente. Bora, Ruane! Para! Eu tô gostando de uma prostituta. Essa música aqui é do Fabinho. Augusto Corrêa, da Fabinho. Tô gostando de uma prostituta. Ai que puta. Eu viajo nela. Eu tiro onda com ela. Romaldina! Não tem jeito. A Romaldina tá aqui no hobby. Tu vais um paista. Tu vais um paista. Tu vais um paista. Tu vais um paista. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Olha o bicho. Bicho Almeida. Alô, bicho Marquês. Tô de olé com a prostituta. E aí, meu parceiro bicho Marquês, tamo juntos. Ai, que sabe disso. Ai, que bora, bicho. Trau. O rock tá mil grau, o rock tá mil grau. O rock tá mil grau, o rock tá mil grau. Ronaldão! Mil grau, o rock tá mil grau. O rock tá mil grau, o rock tá mil grau. O rock tá mil grau, o rock tá mil grau. Eu quero é pressão, eu quero pressão! E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bora eletrizante, bora eletrizante. Pega as bandidas e faz isso aqui agora. Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot. E vem, vamos fuder. Vem, rebola no aluno, balo no aluno, rebola no aluno, balo no aluno, balo no aluno, balo no aluno, balo no aluno. Bora, Uber! Balo no aluno, balo no aluno. Um abraço do pré-formático. Mas é baseta na. Eu vou tentar, mas vai ser baseta na. Ela só quer os bandidos, ela só quer os vilão. Ela só quer os bandidos, ela só quer os vilão. Ela só quer os bandidos. É o Juliano Uber. Vilão, é meu barraco pra pegar já de ladrão. Ela vem pro meu barraco pra pegar já de ladrão. Ela vem pro meu barraco pra pegar já de ladrão. Pra pegar já de ladrão. Big Big. Já de ladrão. É nóis, meu brother. Já de ladrão. Pra pegar já de ladrão. Vem, DJ, me arrasta pra treta. Pode fazer o que você quiser. Eu fico de quatro, faço a posição. Tu come o Big Big. O empresário Lucão. Bota, bota, anchota. Sabeveria. Bota. Styler. Vamos, bota, bota, bota. William de Gurri na doideira. Tá todo mundo aí comissado. David Super MC. Olha o Elias. Eu com meu nome. Elias Belo. Desamor. No peito vazio ficou. O Q7 tá na área. Ó, Ronaldinho. Bora, Nara. Vem, Juani. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri. Lauder Gaia. A dor. Mas não vou chorar. Alex Blanche. Lutei por nada. Cúpula tá formada. Isso, não vou desistir. Daqui a pouquinho bora pro pão de beber até o sol ficar quente, pai. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de mim. Carla Leones. Meu amor, você é meu. também. Super hot, vai. É, super hot, vai. Trio no parque, é, bora Potter. Nunca mais vai. Lá na beirada os caras me barro. O teu amor, você é meu também. Super hot, vai. Se ligar pro bilho! E agora? É, DJ Melly, um é sim. Até agora eu não tô barrando lá. Vou parar! Explode o bagulho! Eu já te falo, meu bem, pija! Eu te conheço! 3, 2, 1, vai! Explode o bagulho! Pompidou que alguma coisa desse camarote de bombinho. Eita, fim de machar hoje. Eita, 300 só pro táxi. Se for Uber, eu pop, ele dá 200. Tá do teu lado aí, ó. Uber. Esse velhinho. Explode o bagulho. Para a minha GDC! Aquele pique! Um rock desguiado, onde é que eu encontro? Um rock desguiado, onde é que eu encontro? Um rock desguiado, Elaís! É que eu encontro? Um rock desguiado. Fala, Matheus! Yeah. Preparem-se para atirar tudo que tiver! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é hobby? Vai pro hobby. Vai pro hobby. Quem é hobby? Vai pro hobby. Bobes, Bob Red! O bolo do caqueado, caqueado, caqueado! O bolo do caqueado! Bora detonar! Bora detonar! Vai, menino! Vai, menino! Duas paixões me dividem. Uma é por dinheiro, outra é por amor. O meu parceiro Jefinho, do Fox! Você, e aí, Jefinho? Tenho que escolher. E a família Fox na área. É tão difícil escolher. Alô, Thiago Cardoso, você, meu brother. Se escolher amor, eu vou perder o luxo que outro me dá. Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você pra me abraçar. Se escolher amor, eu vou perder Letícia Tavares. Outro me dá. Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você pra me abraçar. Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte. E aí, Bobon? E aí, Celo? E aqui. E aí, Bob? Uma melodia que. Bob tá afim de marchar hoje. A mim, como em sonhos que eu tenho com você. Dó, ré ou mi, a nota não sei dizer. Que representa. Agora diz, Pompilho, diz. A paixão. Meu anjo do amor, meu super. Você é pequeno, tamo juntos. O amor de Hélio da série, tamo juntos. Se você acha RD, agora até Rob, RD. Canção que me leve. Alô, Caiozinho. Pra você, te peço, cuide bem de mim e não deixe eu fugir. Esperta, Rodrigo, rock doido. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Bora, Helg. É agora, meu filho, vai. Rock hoje. Tá mais vivo. Tô de rock. Hoje eu tô de rock. Que vamos, que vamos. No estilo do shake, vai! Damos uma vueltita outra vez! Shake, nova era espetacular chegou. A nova era espetacular chegou. Sábado, dia 8 de junho, Palácio dos Bares. Domingo, dia 9 de junho, Pompilho Acústico. Segunda, dia 10 de junho, Ilha Bela no Combu. O novo Mega Robson já é uma realidade. O robô mais lindo do século. O robô mais lindo do século. Tecnologia de última geração. Tudo novo de novo. A nossa história é escrita pelas mãos de Deus.